E carde a euros um bilhete. Não é caro 10 euros um bilhete, tendo em conta e sabendo quanto é que custa um espetáculo. E sabendo que os espetáculos, qualquer espetáculo em Portugal, que não seja comercial, isto é, que não esteja, não faça parte de uma área da economia do divertimento, porque aí há diferenças. Há diferenças entre um espetáculo da Marisa, vendido ao público, e um espetáculo da Companhia Teatro Praga, ou um espetáculo de piano pelo Pedro Burmester. São questões distintas. E essas são apoiadas. São mal apoiadas, mas são apoiadas pelo Estado. É assim em Portugal e em toda a Europa. Ora bom, o que é que o Estado apoia? O Estado não apoia necessariamente o artista. O Estado apoia o espectador. Porque está visto e está provado que o custo do espetáculo não é rentável. Quer dizer, se qualquer espetáculo, seja a ópera portuguesa, seja o balado, seja o teatro, qualquer espetáculo, se nós o colocássemos na bilheteira com o preço de custo, o espetáculo era muito mais caro.